O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Eu vou já dar para vocês o nosso endereço, o nosso telefone. Assim, os interessados poderão ligar ou nos visitar aqui na Avenida Rebouças 3819. Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Os nossos telefones são 3032-3616. 3032-3616. No final do programa, nós vamos dar novamente para vocês o telefone e o endereço. E o nosso site é www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Nós estamos com o Dr. Kep, psicanalista, filósofo, cientista social, autor de inúmeros livros sobre a ciência da psicossociopatologia, ou seja, o estudo da doença psíquica e social e a sua inter-relação, bem como o seu tratamento. Olá, Dr. Kep, o senhor trouxe alguma novidade a mais hoje para nós. Sempre o senhor está trazendo suas novidades e, como o senhor Adilson Marques, que organizou a homenagem ao senhor em São Carlos no fim de semana passado, ele diz, né, que o senhor é um exemplo de como todo ser humano deveria ser. O senhor há tantos anos trabalhando, continua trabalhando e trazendo inovações para um mundo que muitos, muitos jovens não conseguem nem imaginar. Imagine só o senhor se todas as pessoas estivessem na vida ativa, como o senhor está, com a idade que o senhor está, fazendo tudo o que o senhor está fazendo. Que maravilha que o mundo não seria. No entanto, o ser humano, quando chega aos 50, 60 anos, já está ansioso para se aposentar. Como o senhor bem diz, né? Trabalhar para essa estrutura social, econômica maligna, de exploração do trabalhador e de exploração da humanidade, isso não motiva ninguém. Mas está na hora, né, de haver uma grande revirada e de se começar a formar uma nova estrutura, um novo tecido social, econômico, sustentável, ecológico, espiritual, ético, estético, que forme uma sociedade que esteja mais de acordo com o ser humano, com a sua natureza, para a sua felicidade e saúde. Então, todos aqueles que quiserem saber mais, para colaborarem na construção desse novo mundo, para nós mesmos, nossos filhos e nossos netos, acessem o nosso site www.trilogia.ws e vocês vão conhecer mais sobre essa ciência que também aceita princípios de teologia e de filosofia, mas que é a ciência da psicossociopatologia. Nós também temos muitos cursos em andamento para vocês, então, poderem fazer parte. É um grande erro, né, Cláudia, que a ciência moderna, né, ela trouxe para o mundo, foi pensar que só que era assim visível, só que era assim palpável, o que era assim sensorial, é que deveria ser objeto de estudo, de análise dos cientistas. Então, se você falar para um cientista da física, um médico, um cientista de outro campo qualquer, na biologia, sobre assuntos que não sejam relacionados direto com a vida física, eles não aceitam, como se não fosse existente. Por exemplo, a medicina só trata dos sintomas físicos e não dos psicológicos. A física só vê a energia, só vê dados assim, vamos dizer, analisáveis e para utilizar, se são dados assim tirados, né, do sensorial, da matéria, do mundo físico, como se a energia, qualquer coisa, viesse então da matéria. Então, o que eu quero falar com isso, né? Estou mostrando agora que o nosso trabalho inclui não só esse campo da física, o campo do mundo material, mas também é o campo do mundo espiritual. Então, vamos dizer o seguinte, que se considerasse só que é palpável, só que é sensorial, existe, ou é digno, por exemplo, de análise, de tratamento, então o mundo seria reduzido a como foi, né? A só 10% do que é. Por exemplo, na medicina, ver, vamos dizer, as doenças vindas do campo orgânico. Então, há uma dor no estômago, então atribui um alimento que a pessoa comeu, ou uma dificuldade qualquer em outro setor, sempre atribui a um estado da física do indivíduo que causou aquela perturbação. E nunca, jamais, o cientista, né, o médico, pensa nas questões, por exemplo, psicológicas. Então, o mundo do pensamento, o mundo do sentimento, são tidos como inexistentes. Porque se o cientista, né, não quer analisar as emoções, não quer analisar as ideias, então ele não consegue analisar a parte física que recebe todos esses impulsos, todas essas ideias e os pensamentos, né, distorcidos, os pensamentos, assim, vamos dizer, fracassados, falhos, que causam as perturbações orgânicas. Então a gente pode dizer o seguinte, atualmente a gente tem falado muito, né, dos trabalhos do Pasteur. Pasteur foi um físico, um indivíduo biólogo, que ele viu tudo advindo das bactérias. Então, a ideia do Pasteur, ele era francês entre o século XIX e XX. A ideia do Pasteur é que o ser humano adoeceria principalmente de doenças infecciosas, né? Se o indivíduo adoeceria por causa de elementos do mundo exterior, elementos assim que viriam com as bactérias que entrariam no corpo, causando toda a espécie de doença. Então, daí um enorme desenvolvimento da indústria farmacêutica, um enorme desenvolvimento do sanatório, né, dos hospitais no mundo todo, para internar as pessoas e dar medicamento, principalmente. E quando a gente fala que, no mesmo tempo, um pouquinho antes até, houve na França dois cientistas e na Alemanha outro cientista, que são Enderlein, né, na Alemanha, e Bechamp e Claude Bernard na França. Quando a gente fala que esses cientistas viram antes de Pasteur que a causa de todas as doenças vinha do mundo, vamos dizer, interno da pessoa, e não por causa dos alimentos que a pessoa engolia, que não vinha do exterior, mas vinha da atitude da pessoa, então esses cientistas não foram levados em conta porque não causavam, assim, vamos dizer, lucro econômico para os poderes daquele tempo. Então, o que aconteceu, né? Rockefeller tomou conta das faculdades de medicina. O Rockefeller e esse Flexer, que é um médico americano, que também apoiou, né, a orientação do Pasteur por interesse econômico. Então, esses indivíduos, eles colocaram toda a culpa das doenças em fatores assim físicos. E não como, por exemplo, o Bechamp, que era ao contrário, colocava na conduta da pessoa. A única dificuldade que o Bechamp teve foi que ele não via a parte emocional, não via a parte das ideias, que causavam, vamos dizer, uma perturbação no mundo físico. Portanto, ao contrário do que o Pasteur falava. Então, o que eu quero dizer, né? Que a ciência se atribui somente à existência de doença ao mundo físico, ela é totalmente parcial. O Instituto Kepp Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e atenção emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.keppepacheco.com ou pelo telefone 30 32 3616. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Agora, vamos ver o que fala a Selma, né? Eu trouxe hoje aqui, Dr. Kepp, um dos esquemas que o senhor faz, que eu acho impressionantemente, assim, didáticos. E, inclusive, nós usamos nessa semana no nosso curso técnico de trilogia analítica com os alunos, né? E ajuda muito, né, no aprendizado da trilogia analítica. Então, nesse esquema, o senhor faz, assim, uma comparação no tipo de conduta dos pais, principalmente, que estraga os filhos e a conduta que ajuda os filhos. Então, desse lado estraga os filhos, o senhor coloca em primeiro lugar a questão do mimo, que um mimo exagerado estraga as pessoas. E, ao contrário, o que deve haver para ajudar o filho? Um afeto moderado. Também nota-se hoje em dia, em muitos lares, uma ausência completa de educação, que seria uma outra conduta que estraga os filhos. Que é muito necessário educar, né? Mostrar regras, mostrar normas, mostrar que existem padrões a serem seguidos, que são fundamentais para uma pessoa em fase de crescimento. Uma outra questão importante também é que hoje em dia existe muito a ideia que o jovem não deve trabalhar. Ele deve estudar, depois fazer a faculdade e depois, quando ele estiver no fim da faculdade, ele já pode estar fazendo um estágio e vai trabalhar depois. Muitas pessoas têm essa ideia. Quando não tem uma necessidade premente de sustentar desde a adolescência, é isso que acontece. E o senhor mostra que a conduta que realmente ajuda os filhos, ajuda o ser humano a crescer, é ele ser obrigado a trabalhar. É lógico que não estamos falando aqui de exploração de trabalho infantil, mas a criança desde cedo ter funções, ter obrigações, participar dos trabalhos do lar e depois, quando adolescente, então já tentar realmente começar numa empresa, ajudando os familiares, trabalhar, que isso é fundamental para a formação dela. Só estudar não é um bom caminho. Então, Selma, a senhora nota que a ciência da trilogia analítica, a ciência desenvolvida por Kepp, que faz justamente, que busca a saúde física e mental, social do ser humano, ela é profundamente ética, né? Sem dúvida. A gente volta a valores do passado da civilização que agora são tidos todos como careta. É, exato. E às vezes até são considerados ilegais, como a senhora estava desenvolvendo, a necessidade das crianças trabalharem para desenvolverem a inteligência. Isso ficou de tal forma amarrado na sociedade que hoje em dia o pessoal morre de medo que algum adolescente exerça qualquer função, seja na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar. É um perigo você colocar qualquer criança em ação sob pena de ser considerado como um explorador de menores. Isso chegou às raias do absurdo. Então, nós estamos questionando muito ultimamente essa questão das leis. O direito como vem servindo a propostas, assim, propósitos não éticos, não saudáveis, até desumanos, né? Porque a maneira que a sociedade vem organizada e essa organização ela é suportada por leis, a pessoa fica acuada, as empresas acuadas, as escolas acuadas, os seres humanos acuados. O Ademar, que trabalha na área médica, ele, acredito, está sempre sendo também acuado, amedrontado, né? Se for exercer uma medicina saudável, uma medicina verdadeira, não é assim? Então, o que acontece, doutora Cláudia, é o seguinte, quer dizer que o médico hoje, às vezes, acaba até receitando em excesso exatamente por causa disso. Tem muitos casos que não seria necessário receitar alguma coisa. Mas como a medicina, entre aspas, né? Ela pregou aquilo, então você tem que dar para o paciente o que tem de mais moderno. Então, se você deixa de dar isso que tem de mais moderno, automaticamente você está infringindo o quê? Uma lei, entre aspas, ética também. E com isso aí, o paciente, muitas vezes, né, se ele tem conhecimento disso, ele acaba processando o médico por, né, por não ter realizado aquele tipo de tratamento que deveria ser realizado. E o senhor, que conhece bem essa ciência e que o senhor acompanha, inclusive, os estudos da nova física e tudo, esses remédios modernos, eles são favoráveis à saúde ou desfavoráveis à saúde? Então, a maior parte deles, eles são desfavoráveis, a gente nota, né? Tem sempre que salientar que a questão da emergência é um pouco diferente, né? Se o paciente, ele precisa de um tratamento, assim, adequado naquele momento, né? Que é um caso de risco de vida, né? É claro que você tem que fazer a medicação, mas a maior parte, das vezes, 99%, não acontece isso. São tratamentos crônicos, né? A longo prazo, que você vai medicar a pessoa para ver se ela se cura daquela doença. E a maior parte realmente não acaba... E o senhor observa que a maior parte dos clientes que vai fazer consulta com o senhor, eles apresentam mais um quadro de ansiedade, de problemas emocionais, do que de uma realmente uma doença já desenvolvida? Então, a maior parte eles querem conversar com o médico, né? E a medicina, do jeito que ela está hoje, praticamente não se tem mais tempo para desenvolver o diálogo com o paciente. Então, ansiolítico. Exatamente. Então, remédios, não é? Assim, remédios para a parte psíquica da pessoa que vai fazer o quê com o cliente? Então, porque o que acontece, né, que a pessoa ela vai lá para se desabafar, conversar, né, falar de algum problema dela. E se o senhor medica, dela, ou né? se o seu médico, seu colega medica a pessoa nessa hora, dá para ela um ansiolítico, alguma coisa, Rivotril, muito em moda, e tantos outros, né, aí que a pessoa tem um pouco de depressão, tem dificuldade de dormir, então eles entram já com antidepressivos ou ansiolíticos. O que acontece com o cliente? Então, corta, né, assim, o contato do paciente com a problemática básica que causou aquela doença, mas não só na depressão ou ansiedade, mas qualquer tipo de doença. Às vezes a pessoa tem uma pressão alta, né, uma dor de estômago, né, uma dor de cabeça... Então, se não se conversa, não se chega naquele ponto básico, automaticamente ele vai desenvolver uma outra doença. O que a gente consegue notar que o mesmo paciente ele volta várias vezes, enchendo os prontos-socorros, né, os hospitais, por uma causa que não foi ainda descoberta. Né? A gente tem um teste aqui na nossa clínica que a gente aplica, que chama de sonde teste. E o que a gente verifica? Que determinados resultados, eles apresentam um quadro muito severo em caso da pessoa estar muito somatizada, com casos assim já de câncer adiantado, uma doença física orgânica, uma somatização grave, ou, por exemplo, se a pessoa está tomando medicamentos. Se a pessoa está muito medicada, ou se a pessoa tem um quadro de uma somatização grave, então a gente nota no resultado do Sonde Test que essa pessoa apresenta esse quadro grave de inconscientização. Está tudo inconscientizado. E esses pacientes são os mais difíceis de se tratar, os mais difíceis de fazerem análise e os menos prováveis de levarem a sério, conseguirem levar a um bom termo o tratamento. Por quê? Porque eles perderam, seja através da somatização, da conversão da parte psíquica numa doença orgânica, ou por causa do uso da medicação, que aí eles se tornam dependentes, não conseguem mais deixar, porque se deixam, então a ansiedade ou a depressão volta muitas vezes pior, e então são pacientes muito mais difíceis de se tratar. E a Luciara, que dá aulas terapêuticas nas escolas Millennium. Você, né, Luciara, você aproveita a chance de ensinar uma língua e ao mesmo tempo fazer terapia em sala de aula por causa dos textos terapêuticos do Dr. Kep que vocês usam lá, não é isso? Eu estava pensando, doutora Cláudia, que o Dr. Kep falou aí que o que a ciência não só considera o que é sensível palpável, né? Que só isso seria digno de análise. Então, o Dr. Kep falou que então, isso reduziu a 10% de toda a capacidade da pessoa. Então, levando isso para a área educacional, eu estava pensando que A proposta educacional do Dr. Kep, ela é curativa justamente por causa disso, porque ela não é assim, não segue essa linha científica palpável, assim. Ele considera elementos superiores da pessoa. Vai o que ele fala dos universais no livro O Homem Universal, que ele escreveu, né? Que é fantástico para todo o professor, todo educador. Então, porque sobe, a pessoa vai a um nível muito maior. E aí ela tem que perceber o que está a impedindo de participar de todo esse conhecimento que ela tem no interior dela. Aí o que, que acontece? Ela vai precisar tratar disso. E aí a Milênio, as nossas escolas, trabalham isso com esse ponto. Isso, na prática, mais ou menos, rapidamente, como é que funciona? Rapidamente. Ah, então, se vem um aluno, por exemplo, que não quer estudar, totalmente bloqueado. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha com ele através dos textos, mostrando, por exemplo, o caso da inveja. Uhum. Que ele não quer estudar. Ou a censura porque tem, dele. Assim, um... narcisismo dele. É. É, que destruição. Ele não admite ver nenhum erro em si mesmo. Pessoa muito narcisista não consegue se desenvolver numa língua porque tem pavor de mostrar que erra em qualquer coisa, né? Isso é muito importante dentro do ensino, que os professores e os alunos tenham conhecimento desse problema do narcisismo, que o Dr. Kep trata em muita profundidade no último livro dele, O Reino Divino, né? Que a pessoa percebendo o narcisismo dela, que ela está isolada numa bolha narcisa, sem ter a menor noção, sofrendo terrivelmente, porque então o narciso, qualquer coisinha que vê, qualquer defeitinho que vê, ele sofre barbaramente, né? Ele não consegue se ver um ser humano com problemas, defeitos igual aos outros. Então isso impede muito a pessoa de aprender uma língua. Estudem vocês aí o que nós estamos dizendo, porque isso pode desbloquear muitas áreas da sua vida. E a Helena, que está aqui também, professora e ensina até música, né, através das línguas. Isso, exatamente. Então eu estava pensando o que a senhora falou, inclusive o que a Selma falou em relação a isso, que eu fui acompanhar uma criança esse final de semana para uma competição de esportes, né? E assim, nessa idade, 10 anos, eles não colocam as crianças no pódio de número 1, número 2, número 3. Não, eles deixam todo mundo com uma medalha e tá tudo certo. Mas no final da competição, o que fizeram os pais? Todos os pais pegaram as crianças, que inclusive tinham perdido a competição, colocaram no primeiro lugar no pódio para tirar foto. Cada pai fez isso com o próprio filho. Quer dizer, isso já é um caminho para o narcisismo, um caminho para isso que a senhora falou, né? Que a criança já aprende, mesmo que ela não ganhou, não foi o melhor, ela é induzida a achar que ela é melhor, que ela ganhou, que ela não tem defeito, né? É uma sociedade competitiva, inclusive esse espírito competitivo está entranhado na sala de aula, que só os que estão lá na frente de tudo é que ganham os lugares, que ganham cadeiras nas escolas, competição aqui, competição no Enem, competição aqui, competição lá. Então é a faculdade essa, aquela, que você pode entrar, os outros não. E a gente já sabe, né, que os primeiros alunos são os piores profissionais. Porque a pessoa que é muito voltada para a vida intelectual, ela, na vida prática, geralmente é o que menos funciona. Então essa noção de competição na educação, entranhada na educação e na vida. Esse espírito competitivo é baseado na inveja, na megalomania, e isso é altamente desastroso para qualquer desenvolvimento de capacidade, de trabalho, de aprendizado, porque o mundo é dos melhores, né? O mundo são do number one. E os number one são os mais incapazes, que eles acabam ganhando essas posições de forma indevida, através de agressividade, são os bullies nas salas de aula, ou então os arrogantes, né, que dedicam a vida deles somente para alimentar o narcisismo deles, para ser o número um, e que não estão lá se importando com o semelhante, com a sociedade, em servir ao próximo. Então, nisso nós somos profundamente cristãos, nessa ciência, porque a gente percebe que o ser humano ele só pode ser são se ele serve, ou seja, se ele realiza um trabalho bom, belo e verdadeiro para ele e para a sociedade que ele vive, para o seu semelhante. Essa sociedade competitiva, seja no marxismo, no materialismo, no academismo, em qualquer coisa, é essa sociedade baseada na inveja e no narcisismo que está levando ao desastre, à autodestruição, à humanidade. Então, nosso endereço fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Telefone 30-32-3616. 30-32-3616. O nosso site www.trilogia.ws. Até a semana que vem.